Mas que bom estar aqui em Belo Horizonte novamente, abrindo a palavra de Deus. Minha história é boliviana. Eu nasci na Bolívia em 1929. Pais americanos que foram para lá no ano 23 do século passado para levar os índios descendentes dos incas ao conhecimento de Cristo. Eu tive a alegria muito importante também, junto com meus irmãos, somos quatro, de ser criado num lar de missionários que amavam muito ao Senhor. Eu saí da Bolívia em 1943, durante a guerra. Dei graças a Deus que nenhum torpedo nos alcançou lá no Caribe, ainda que os navios estão sendo. Estava atingido por todo lado. E eu lembro tanto bem como Deus nos preservou naquela viagem cruzando. E depois de 10 anos, a gente cruzou o Atlântico novamente para Edimburgo, para fazer o doutorado em Novo Testamento, que ainda amo muito. E depois, pela graça de Deus, tivemos o privilégio, depois de casar, vir para Portugal, e depois de Portugal para cá, 1962. Então, estamos aqui sendo abrasileirados desde lá para cá e tentando modificar nosso sotaque português para um sotaque genuinamente bíblico e celestial, o brasileiro. Os irmãos têm suas Bíblias abertas em 1 Pedro, capítulo 2. Estão no texto certo. Capítulo 2 de primeira carta do pescador transformado em pescador de homens, discípulo, apóstolo e mártir em Roma, pelo terrível imperador Nero. Mas graças a Deus, antes dele ser morto pela sua fé, ele mandou esta carta e segunda de Pedro para as províncias do interior da Ásia Menor, hoje Turquia. Capítulo 2, versículo 1: Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, porque também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Eu gostaria de convidar os irmãos a orar comigo. A Bíblia fala que quando vocês dizem o amém, estão cooperando com minha oração. E como eu preciso muito do Senhor, eu preciso de cooperação também. A palavra amém é a palavra que em todas as línguas se fala igual, simplesmente amém. O que quer dizer? Eu concordo, é isso que eu quero. Agora, se não quer, então é melhor não orar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite. Nos teus planos eternos, tu marcaste esta noite para nós estarmos juntos. Eu agradeço de coração esse privilégio. Agora, Senhor, estamos diante de uma palavra inspirada, uma palavra infalível. Rogo-te, Senhor, que eu não tropece falando alguma coisa que não seja verdade. Rogamos isto, Senhor, porque confiamos que em nome de Jesus nossa oração será respondida. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Os primeiros dois versículos deixam bastante claro que os crentes que leram essa carta pela primeira vez eram novinhos na fé. Como o texto diz, recém-nascidos. A ideia de nascer de novo aparece duas vezes no capítulo anterior. E quando a gente nasce de novo, ele nasce como bebê em Cristo. Mas, depois de nascer, não quer dizer que a pessoa deixe de ter algumas necessidades de modificação. Isso fica claro no primeiro versículo: livrem-se de toda maldade, livrem-se de todo engano e todas estas áreas de hipocrisia e de inveja que nós tivemos antes de nos conhecermos a Cristo, mas agora nascido na família de Deus, nós temos um outro propósito e outro projeto. E, em segundo lugar, versículo 2, que nós temos um apetite novo para leite espiritual, para que nós possamos crescer para a salvação. É geral entre evangélicos dar a impressão que a gente já está salvo. E é verdade. Se nós já aceitamos aquele que nos justificou, já temos a certeza da nossa salvação. Só que temos que crescer para a salvação. Para isto, versículo 4, nós nos aproximamos dele. Em outras palavras, para crescer espiritualmente, temos que adorar. Esta frase, aproximar-se dele, versículo 4, e que nós encontramos também em Tiago, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Portanto, nessa noite nós queremos saber que nós ganhamos através dessa aproximação e adoração ao Senhor. Que ele passa para nós, que ele nos ensina se nós ouvimos sua palavra. Uns anos atrás recebi uma carta da Índia, de um membro do Instituto Haggai. Esta carta apresentou uma ideia que para mim era nova, talvez não para os irmãos, que toda entidade, toda organização, toda igreja, toda companhia precisa de três coisas para ter qualquer sucesso. Três coisas só. Primeiro, identidade. Tem que saber quem nós somos. Número dois, tem que ter uma missão. E terceiro, todos os membros têm que saber qual é o seu papel, sua responsabilidade dentro da organização. Esta igreja tem identidade. Esta igreja tem uma missão. E esta igreja deve estar instruindo recém-nascidos, já velhos na fé também, qual é seu papel dentro desta entidade chamada Igreja de Cristo. 1997, se não me engano, fim do ano, estivemos em Alabama, terra da minha esposa, onde ela cresceu, onde eu encontrei ela em uma das minhas aulas, 1956. E nós fomos visitar uma montadora da Mercedes-Benz. Uma coisa muito interessante que esses três pontos saltaram. Primeiro ponto, não havia nenhuma dúvida que aquela fábrica nova, que custou mais de 300 milhões de dólares, era da companhia Mercedes-Benz e não Chevrolet, nem Ford, nem qualquer outro. Era bem claro, todas as marcas, todas as referências, Mercedes-Benz. Segundo lugar, a gente percebeu que eles tinham uma missão e não era fazer pasta dental, era fazer carro e ganhar dinheiro para os seus donos. Em terceiro lugar, foi bem claro, e isso que me impressionou mais, eu era turista lá dentro, primeira vez que eu tinha entrado numa fábrica de montadoras. Todos os 700 e tantos empregados, todos, sem nenhuma exceção, sabiam por que que estavam lá. Nenhum ficou olhando para o teto, para o chão, assim, com enfado. Impressionante. Ninguém era turista, todo mundo trabalhando. E era importante que trabalhassem, porque se eles faltassem, a gente percebia que quando chegavam aquelas peças e aquelas teiras estavam levando para frente, aquilo que começou com uma pecinha só, terminou assim, talvez meia hora depois, em carro completo, pronto para andar, que todo mundo tinha contribuído a sua parte. E aí, entendeu melhor esse texto. Este texto, versículo 9, fala sobre nossa identidade. Deixa eu comentar um pouquinho. Vocês, porém, são geração eleita. A palavra geração, genos, gene, em grego significa nascidos de um pai que passa DNA para você. Essas crianças recém-nascidas têm um pai e uma geração que foi planejada na eternidade. Assim diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Eleitos antes da criação do mundo. Sua identidade, então, é de eleitos, sim, e nascidos, uma geração. Nascidos não pela vontade humana, mas pela vontade divina. Número 2, sacerdócio real. Sacerdócio significa que todo crente, por estar em Cristo, nosso sumo sacerdote, passa a ser sacerdote também. Isto foi resgatado por Lutero, 1500 e pouco. E às vezes lembramos desse fato, que todos nós temos responsabilidades sacerdotais. Principal que a Igreja Católica nos lembra é ser uma ponte. Versículo 5, que vamos comentar daqui um pouco, fala mais claramente sobre esse trabalho dos sacerdotes como indivíduos. Em terceiro lugar, somos uma nação santa, versículo 9. Terceiro lugar, uma nação etnos santa. Etnia, em português, quer dizer uma cultura especificamente caracterizada pelas qualidades herdadas e ensinadas para uma tribo, para um povo isolado, e o mundo está cheio de etnias, milhares delas, e Jesus Cristo diz que essas etnias todas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Alguns creem que existem mais de 2.000 dessas etnias aguardando alguém aprender uma língua nova, penetrar aquela cultura, falar de Cristo e ganhar esse pessoal para Cristo e cumprir a grande tarefa que Jesus nos deu de chegar em todas as tribos, povos e línguas e nações. O interessante sobre a etnia é que essa etnia tem sua cultura, língua, maneira de tratar as pessoas, aquele sentimento que eles pertencem a uma família em qualquer parte do mundo. Etnia tem essa qualidade. Essas tribos da Amazônia têm essas qualidades. E aqui temos, formado por esse nascimento como geração eleita, como sacerdócio real, essa etnia separada, isso que significa santa, para agradar e servir ao seu Senhor. E, finalmente, nossa identidade trata de um povo exclusivo de Deus. Aquela palavra exclusiva tem a ver justamente com o que nós contamos esta noite da noiva de Cristo. A gente tem que amar todas as mulheres, mas uma delas é especial. Povo exclusivo de Deus. Deus ama todo mundo, mas Ele ama especificamente sua noiva. As bodas do Cordeiro aguardam a sua volta para essa celebração, que vai acabar com todas as celebrações em comparação, quando se realizará o casamento entre a igreja e seu noivo, na segunda vinda de Cristo. Vários textos que falam sobre essa realidade. São quatro maneiras de falar da mesma identidade. Qual é essa ideia sintética destes quatro qualidades? Acima de tudo, queridos irmãos, é um povo distinto do mundo em geral. Distinto. Distinto no DNA. Distinto no seu, sua posição e serviço de sacerdócio. Distinto em sua cultura, sua maneira de pensar, sua maneira de tratar as pessoas, sua maneira de expressar. E, finalmente, mais de qualquer outro, o fato que é um povo exclusivamente pertencente a Deus. Esta é nossa identidade. Se, de fato, nascemos de novo. Porque se não nascemos de novo, se nós não passamos para receber esta experiência que Jesus falou para Nicodemos, nós não estamos incluídos nesta família. Somos turistas, podemos ser observadores, tal como eu, naquela fábrica da Mercedes-Benz. Agora passemos para saber qual é a missão deste povo. Interessantemente, aparece na segunda parte do versículo 9. Nós somos tudo aquilo com a intenção divina de anunciar as grandezas, virtudes, valores daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Em outras palavras, nós somos propagandistas de Jesus, falando especificamente como ele é melhor de qualquer outro líder, qualquer outro senhor, porque há muitos senhores neste mundo. Há muitos deuses, milhões de deuses neste mundo. E nós temos que, de tal maneira, persuadir a população de Belo Horizonte, onde quer que a gente mora, que Jesus Cristo é melhor do que qualquer deles. Melhor em que sentido? Que ele pode tirar você do desespero, da escuridão total, da perdição, da condenação, da prisão do seu pecado, e levá-lo para luz e liberdade e alegria completa. Não há ninguém que pode fazer isso. Eu estive na Turquia alguns poucos anos atrás. Eu fui para uma dessas mais famosas mesquites de Istambul. Eu olhei essa turma, todos com a cabeça no chão. Mas onde está a grandeza de Maomé? Onde está a virtude daquele homem? Sepultado lá em Meca. Não tem nada a oferecer em termos de transformação de vida. É impressionante, queridos irmãos, a diferença de um Senhor ressurreto que tem poder para transformar vidas completamente do desespero, de estar com temor da morte, e eles enfrentarem alegria total no Senhor. Sabe, essa é nossa missão no mundo. Qualquer que seja o aspecto individual de nosso ministério, todo ele focaliza num ponto-chave, na grandeza de Jesus Cristo. Exaltação do Senhor Jesus acima de tudo. E nada que mais provoca a ira de Deus do que membro da sua família, que pelas suas ações ou palavras, envergonha e macula esse precioso nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 5, agora voltamos para trás, para saber qual é nosso papel individual. Cada um com seu trabalho, sua responsabilidade, seu chamado, seu dom, seu ministério individual. Aqui está. Na medida que nós aproximamos a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados por Deus como pedras vivas na edificação, uma casa espiritual, para se tornar sacerdócio santo. Claramente, as palavras pedra viva não pode ser pedra normal, porque a gente não transforma pedra em sacerdote. Evidentemente, esta palavra pedra viva quer dizer uma família. Uma família em que o ajuntamento de cada pessoa nessa família cria uma figura de uma casa e, ao mesmo tempo, cria uma família, porque no Antigo Testamento se falava de casa edificada, era a família da pessoa. Portanto, o que é importante nesse versículo é que na medida que nós passamos desde o dia que nascemos de novo até o dia que nós partimos para o céu para ficar com Cristo, nossas vidas estão sendo ajustadas uma à outra para formar uma casa do Pai, por acaso, e para ser uma casa, tal como a casa de Arão, formada de sacerdotes, todos. Sacerdotisas e sacerdotes. Então, se eu quiser me identificar individualmente, ou identificar a irmã, meu irmão, eu posso chamá-lo de sacerdote João Falcão Sobrinho, ou qualquer outro nome que quiser. Isso é importante, por quê? Porque o que o texto diz, versículo 5, é que enquanto estamos sendo criados e edificados numa casa espiritual, estamos sendo transformados em sacerdócio que oferece sacrifícios espirituais. Isso então me interessa. Porque esse é o meu papel aqui no mundo enquanto eu aguardo minha chamada para o prêmio celestial. Esse é seu trabalho, dia após dia, até você ficar deitado no caixão ou Cristo voltar. Sacerdócio real, servindo ao rei, cumprindo esse papel de ser uma casa unida na igreja, nesse caso aqui local, e aprendendo e sendo estimulados para cumprir nosso ministério de oferecer sacrifícios. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento o sacrifício principal era pelos pecados. Os irmãos querem ler capítulo 1 de Levítico, por exemplo, vai encontrar exatamente isso. Os outros sacrifícios eram secundários, porque sem esse sacrifício, o holocausto para tirar a culpa, para fazer propiciação pelo pecado, isto é, para tirar a ira de Deus que o pecado provoca, nós não podemos fazer mais nada. Mas uma vez que Jesus na cruz sofreu por nós, ofereceu o seu corpo como o fim de todos os sacrifícios pelo pecado, não há nenhuma maneira que nós podemos mais oferecer sacrifícios pelo pecado. A gente pode se arrepender, a gente pode chorar, a gente pode fazer uma grande oferta para a igreja, mas isso não tem nada, nada, nada a ver em termos de cobrir o pecado. Se Cristo não pagou esse pecado no preço infinito de sua vida e sangue na cruz, qualquer coisa que nós fazemos não tem valor absolutamente nenhum para pagar pecado. Isto sendo o caso, é fascinante descobrir que o Novo Testamento fala de 5 sacrifícios que nós somos instigados e encorajados a oferecer. Mas nenhum deles é para cobrir pecado. Nenhum deles é para nós buscarmos perdão. Porque se nós já fomos nascidos de novo, se já fomos justificados pela fé, nosso relacionamento com Deus está seguro, firme, enraizado. Não fazemos parte da geração eleita. Qual é o primeiro sacrifício? Capítulo 12 de Romanos. Todo mundo conhece bem esse versículo. Vamos ler de novo só para relembrar. Portanto, amados irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. O primeiro sacrifício, o fundamental, que nós cantamos esta noite, é que você se apresente para Deus sem nenhuma restrição. Eu quero te servir. É uma ideia falsa. Se os irmãos estudarem o Novo Testamento, buscar a ideia que somente pastores, missionários, gente de tempo integral tem chamado. Todo cristão tem chamado. Todo operário naquela fábrica, registrado, recebendo seu cheque. Mesma coisa com a família de Deus. Que tristeza que muita gente acha que não tem utilidade dentro do plano de Deus. Não tem ministério, não sabe qual é o seu dom, seu carisma, não sabe porque Deus o salvou, apenas para ir para o céu. Não é bem assim, não. Para cada um dos seus servos, Deus dá talentos. Para cada um dos seus servos, Deus dá habilidades. Para cada um dos seus servos, Ele instrui, principalmente na igreja, na palavra de Deus. Que é que Deus quer de você, meu irmão? E se você está fazendo, você está feliz. Porque será galardoado. E se você não fizer, você vai morrer triste, porque não vai ter nada para oferecer ao Senhor quando chega na sua presença. Primeira oferta, candidate-se para ser exclusivamente servo do Senhor. Aqui está o Senhor. Sem nenhuma outra razão para existir do que para fazer a tua vontade. Essa é a única razão que Jesus ia morrer por mim. Que ele possa me usar. Senão ele teria, como ladrão na cruz, simplesmente levado a gente para o céu. O fato de você estar vivo esta noite, o fato de que Deus preservou minha vida, e houve momentos que eu podia ter morrido por um fiozinho, e aqui estou, ainda com vida. Cada um de nós, escolhido com um propósito divino. Como que eu vou saber qual é esse propósito? Na hora que você clara, especificamente e sinceramente diz: Senhor, eu dou meu corpo, minha pessoa, porque a palavra corpo no hebraico original significa minha pessoa. Eu dou a minha pessoa inteiramente para me mandar onde tu queres, fazer comigo o que tu queres e nada mais. Só fazer tua vontade. Isto não quer dizer de maneira nenhuma que você deve deixar seu emprego, que você deve viajar para a África ou qualquer coisa, pode ser que Deus queira, mas Ele tem que mostrar E 1 Coríntios capítulo 7 diz, na maioria dos casos, Deus não pede que as pessoas abandonem seu lugar de trabalho. Não, para que se tornem servos tal no lugar onde eles se encontram. Mas eles pertencem 100% ao Senhor. Qual é o seu serviço? Escritório? Contador? Professor? Faça para a glória de Deus. Quer comamos, ou bebamos, ou façamos outra coisa qualquer. Faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Segundo sacrifício. Capítulo 15 de Romanos. Paulo fala novamente do ministério sacerdotal, neste caso dele particular. Diz que por causa da graça de Deus, versículo 15, última parte, por causa da graça que Deus me deu, versículo 16, de ser um ministro de Cristo Jesus, a palavra ministro é de onde vem nossa palavra em português, liturgia, um ministro litúrgico, isto é um que serve ao Senhor Jesus Cristo para os gentios com dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. A oferta dos gentios, a oferta de sua família, a oferta dos seus discípulos, aquelas pessoas que você está levando a Cristo, essa é seu sacrifício número 2. E a ideia é que não é somente nós convencemos que eles deveriam entregar suas vidas ao Senhor, receber a salvação que Ele promete nos dar, mas que Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, receba na vida deles um sacrifício santificado, vidas que realmente honram ao Senhor da maneira que eles vivem. Seu sacrifício, vamos dizer, dos seus discípulos para Deus. Terceiro sacrifício nós encontramos em Hebreus 13. Aliás, terceiro e quarto em Hebreus 13. E versículo 15. Interessante que nesta noite, nesse mesmo lugar onde estamos reunidos nesta noite, nós oferecemos este sacrifício. Só que o texto quer encoraja a gente, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que fruto de lábios confessa o seu nome. Em outras palavras, quando você está dormindo, a gente está oferecendo sacrifício ao Senhor nos seus sonhos. E quando você está lavando roupa, ou lavando louça, as mulheres estão cantando louvores ao Senhor. Sua cabeça como a minha, né? Pega uma música e vai passando, passando, rodando, como uma fita, né? Que não para. Essa é a ideia. Continuamente sacrificando um sacrifício de louvor, de gratidão, de reconhecimento, como Deus tem sido maravilhoso para mim. E Deus é glorificado nisso, né? Não, ele é só para chegar aqui e cantar e depois esquecer, nunca mais cantar até a próxima vez que reunimos, não é bem a ideia que Deus tem. Não, é de colocar a ideia na sua cabeça de cantar e colocar essa fita a tocar. Quarto sacrifício, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Em outras palavras, que nós estejamos alertos às necessidades de nossos irmãos. A Igreja de Cristo é uma família. Quando um membro da minha família nuclear, tenho filhos na América, tenho uma filha na Alemanha, temos filha em São Paulo, e temos 13 netos, mais problemáticos ainda, né? Meus irmãos, imagina como nós temos que repartir com eles aquilo que nós temos. Em primeiro lugar, nossa fé, orando diariamente por eles. Segundo, qualquer necessidade, isso é o que está em vista nesse texto, versículo 16, qualquer necessidade financeira, qualquer necessidade de roupa, qualquer necessidade de dinheiro, vocês estão passando fome. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. E as ofertas que a igreja levanta são sacrifícios, porque são usados para glorificar o Senhor. Mais um sacrifício final. Não encontrei outro texto qualquer no Novo Testamento que fala do que Filipenses 4, 18. E esse é o mais extraordinário de todos os sacrifícios. Filipenses capítulo 4, 18. Muito conhecido o texto em que Paulo, na prisão, talvez em Éfeso, eu acredito que ele estava em Éfeso, recebeu de Epafrodito, membro da igreja de Filipos, uma oferta. E ele diz, versículo 18, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, em um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Irmãos, tem gente sofrendo neste mundo, especialmente missionários que não têm suficiente sustento ou são presos. Na época de Paulo, o governo não fornecia nada, senão a prisão. E se não tivesse algum amigo familiar, a gente podia morrer de fome. A igreja de Filipos era uma das únicas, parece que era a única, que mais ou menos três diferentes ocasiões levantou uma oferta que parece, Paulo disse que é suficiente para ele poder pagar todas as suas necessidades, comprar a comida que ele precisava, talvez roupa. Ele diz que esses donativos que a igreja mandou para ele era um aroma suave. Sabe que essa frase é a mesma frase de Efésios 5:2 que descreve como a oferta de Cristo na cruz pelos nossos pecados também produziu um aroma suave, que vem já do Antigo Testamento, uma oferta aceitável ao nosso Deus. Qual é o nosso papel, irmãos, nessa entidade chamada a Igreja de Cristo? É, meus irmãos, é primeiramente, acima de tudo, de ofertar a sua pessoa a Deus, totalmente. Em segundo lugar, que nós tenhamos pelo menos um discípulo, uma pessoa que nós estamos trabalhando, orando, esperando o Senhor, porque essa pessoa seja a minha oferta santificada, oferecida a Deus. Terceiro lugar, que esses louvores que nós cantamos na igreja sejam contínuas e que sejam marcos de nossa gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. E em quarto lugar, que nós sejamos generosos com as pessoas necessitadas e finalmente que em termos de levar para frente a missão de Jesus até completar a tarefa, que nós não sejamos assim, mesquinhos, pão duro, que não quer passar nada para aquelas pessoas necessitadas. Aqui está, portanto, em 1 de Pedro, aquilo que a administração moderna reconhece. Três coisas para qualquer entidade, organização, companhia prosperar. Precisa de identidade, saber quem a gente é. Precisa de uma missão clara, definida. Por que que estamos aqui? Em terceiro lugar, precisa saber o que Deus quer de cada um de nós. Enquanto os irmãos vão para casa e vão orar antes de dormir, pensem: eu estou cumprindo a minha missão, minha parte dentro deste chamada igreja, família, casa que está sendo construída? Que Deus lhe dê compreensão dessas coisas. Senhor, nós te agradecemos de coração o imenso privilégio de saber que nós temos uma missão, que nós temos identidade e que nós temos alguma coisa para fazer dentro da casa do Senhor. Oh Deus, dá-nos muita alegria em cumprir esse papel que tu nos deste. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Os pedagogos ensinam que há um período, um ciclo, um momento certo de nós revisarmos a matéria para fortalecer a memorização. O Espírito do Senhor nos ensina que há uma necessidade de um momento certo, nós fortalecermos o que recebemos, nós consolidarmos o que recebemos de Deus com respostas. Quero aproveitar este momento, que é o melhor momento, Senhor, e renovar uma aliança e fazer uma aliança com o Senhor e te dar uma resposta real, não apenas para memorizar no meu intelecto, mas para registrar no meu espírito, nas tábuas do meu coração, uma obra do Senhor. E eu convido você a orar neste momento e colocar diante do Senhor sua vida. No texto da ceia, que pode ser usado em qualquer momento, o Senhor diz: avalie, pois, o homem a si mesmo, se discerne o corpo. Eu quero avaliar a minha vida, Senhor, nesta noite. Segundo esta palavra, eu quero te dar uma resposta quanto à minha identidade, quanto à missão que tenho e quanto ao meu papel. Como sacerdote, eu tenho oferecido estes 5 sacrifícios. A prioridade do que eu tenho, do que eu sei, do que eu posso, do meu tempo, dos meus recursos, das minhas habilidades, está sendo para o reino de Deus? Não apenas separar uma parte da minha vida para Deus, mas entregar a minha vida inteira para Ele. Não apenas num momento do culto, não apenas se eu for para um campo missionário, mas em qualquer lugar, eu quero entregar a minha vida para te servir, Senhor. Senhor, eu quero também oferecer este sacrifício, vidas alcançadas, discipuladas, salvas e transformadas a cada dia pelo teu poder. Eu quero crescer cada dia mais em louvor e adoração. Eu quero me tornar uma pessoa que entra na tua presença com louvor e adoração. Quero, Senhor. Senhor, eu quero trazer oferendas no teu altar. Eu quero contribuir, eu quero investir, eu quero semear no teu reino, Senhor. Eu quero ser alguém que se manifesta a tua, revelando Jesus às pessoas, com aquilo que eu faço, servindo. Irmão, eu convido você, juntamente comigo, a orarmos ao Senhor. E se há algo na sua vida que está contrário ao que recebemos desta ministração, nós podemos pedir ao Senhor que intervenha nesta noite. Levante a sua voz e diga a Ele o quanto Ele pode entrar na sua vida, na sua história, e mudar isso. Senhor, eu quero verdadeiramente ser alguém que conhece a minha identidade, que vive a identidade que o Senhor nos deu, que não tem dúvida alguma da missão e cumpre o papel de sacerdote. Se você precisa de uma intervenção do Senhor e se você quer dar esta resposta a Ele, convido que você fique de pé e ore ao Senhor nesse momento. Se colocando de pé, você se coloca no altar do Senhor.